sobre falar sobre. Ninguém.

gente entender isto. Há outra coisa no mundo que a mim me dá muita pena. Há outra coisa no mundo que a mim me dá muita pena. A mulher bater no homem por ter a gaita pequena. A mulher bater no homem por ter a gaita pequena. Oh prima, anda cá logo, oh prima, anda cá ver. Se gostas da minha gaita, eu posso te oferecer. Oh! Epá, nem é pequena nem é grande, é aquele tamanho assim. Há três coisas neste mundo que aqui um homem nunca foge. Há três coisas neste mundo a que um homem nunca foge. É o amor de uma mulher, ainda não bebi nada hoje. É o amor de uma mulher, ainda não bebi nada hoje. Oh prima, anda cá logo, oh prima, anda cá ver. Se gostas da minha gaita, eu posso te oferecer. Puxei! Olha lá uma pinguinha. Ninguém se gabe de ter tudo o que lhe apraz. Cautela, ninguém se gabe de ter tudo o que lhe apraz. Quem não tem nada é que sabe a falta que tudo faz. Quem não tem nada é que sabe a falta que tudo faz. Quem não tem nada é que sabe a falta que tudo faz. Quem não tem nada é que sabe a falta que tudo faz. Quem não tem nada é que sabe a falta que tudo faz. Tenho que votar com o canal 2. Aceitar que não dá mais. Eu não consigo aceitar que não temos sonhos iguais. Eu não consigo aceitar tamanha dor. Eu não consigo aceitar que acabou o nosso amor. Onde estão os momentos de paixão? Onde estão os momentos que dávamos voz ao coração? Onde estão as lembranças do prazer? Onde estão as lembranças de juntos amanhecer? Há algo estranho que não consigo entender. Mas mesmo assim quero que fiques a saber. Eu não consigo aceitar que não dá mais. Eu não consigo aceitar que não temos sonhos iguais. Eu não consigo aceitar tamanha dor. Eu não consigo aceitar que acabou o nosso amor. Momentos de alegria. Onde estão os momentos de felicidade que se viam? Onde estão as lembranças do prazer? Onde estão as lembranças de juntos amanhecer? Há algo estranho que não consigo entender. Mas mesmo assim quero que fiques a saber. Eu não consigo aceitar que não dá mais. Eu não consigo aceitar que não temos sonhos iguais. Eu não consigo aceitar tamanha dor. Eu não consigo aceitar que acabou o nosso amor. Eu não consigo aceitar que não dá mais. Eu não consigo aceitar que não temos sonhos iguais. Eu não consigo aceitar tamanha dor. Eu não consigo aceitar que acabou o nosso amor. Eu não consigo aceitar que não dá mais.

certinho, ninguém sai do seu lugar. A chuva bate certinho, no malhão bate-se o pé. Essas meninas do Minho todas sabem como é. Essas meninas do Minho todas sabem como é. Essa é a rádio que só toca sucesso. Peixe.